nome os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder quando cantamos santo, santo, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder quando Senhor.